07, à direita, Polon 21, decimal 1, boa noite. Entre na direita, Polon 21, 4, já daqui. Azul 4070, táxi via Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, posição prevista 1, Romeu. Gente, Alfa Kilo 03, pátio 03, posição 1, Romeu, o 4070. Vai com o POV de 160, autonomia, são 3 horas e 20, Natal. Minha 390, táxi via Índia, ponte espera torre, 1-18-95, ajuste no 093, bom voo. Realizando táxi via Alfa, 1-18-95, 14, poxa, 6-3-94. Salvador, 3895, 169 a bordo, alterna Galeão, 330 para o táxi. 3895, segue a vinha à frente, via Índia, ponte para a torre, 1-18-95, ajuste no 03, bom voo. 33, segue a vinha, 3895. Para a 6303, após passagem da nave da TAM, ingresso de Juliette, portão 04. Posição Juliette, 04. Passando em terra, baixa, observado. 3305, último esquadrão 1013, vento 080 graus, com uma dúzia nós, tem livre pouso, pistão no zero. 4070, posição agora 2 Romeu do Pátio 3, que 2 Romeu, Pátio 3, 4070. Chegou na curva final no zero? Afirmativo, visual. Inicialmente vai manter a posição e após o passagem do tráfego na curva, vai alinhar e manter a cabeceira 1 no zero após o tráfego. Poxa, 63107, batendo o ponto externo, aguardando a passagem do tráfego na final, após autorizado alinhar e manter pista 1 no zero. Poxa, 63107. Thank you. Golfo X-Ray Bravo, no terra? Tudo tranquilo, era uma parqueada, 21. Sim, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Alfa Juliette, Portal 05. Alfa Juliette, 0305. Lena 310, alinhando, já tem livre decolagem da pistão no 0, vento 090 graus com 08 nós. Autorizado, alinhando decolagem, com 0, 0, 0, 0, 0. Localizador, Bravo Fox Mike. Decolizando 4, controle 1, 19, decimal 8, tem um oi, boa noite. Decimal 8, boa noite, Chanel 3, 1, 0. Controle Salvador, Chanel 3, 1, 0. Decolando a sua escuta, passando 1710, perfil da saída PUCA. 310, subiu 350 na PUCA. Autorizado nível 350, mantendo a saída PUCA, Chanel 3190. Sente o Real Fox Trot Mike. Confirma o evento. 080, 80 graus com uma dúzia, 1-2 nós. Mike, protocolo cancelamento, prossegue para o ano 7, se autorizar. Controlador presente ao ano 5, curvando à esquerda, corte, girando base pela direita, interceptando a final do ano 7, com trem checado, Bravo Fox Mike. 7 vai reportar o Bravo Fox Mike. 7, controle 119, decimal 8, tem uma boa noite. Salvador, Wuhatan 3815, Israel, na saída 2800. 2815, estudo 340, saída da El, pode valer da presença. 340, valeu da presença, Israel, 3815. Para o final, para o Fox Mike, passado para lá. Fox Mike, pistão no 7, o vento 080 graus, com uma dúzia a nós. De repouso para o Fox Mike. Autorizado direto ao meu Foxtrot 08, Chanel 6310, obrigado. Está livre e após prosseguir até o 45, autorizado, estaciona livre, frequência, boa noite. Obrigado, professor 07, boa noite. Identifique, chega da Bonf, desça para 4.000 pés com 1.013. Direto a 4.023, azul, 2.013. 6310, chame do centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. Vai pro 3295, senhor, chama meio baixo aí. Cortei a secundária 2085. Primária 12545. Sono 5, chame Recife, frequência 1251, alterno 3395. 3395, chame a 63104. É, a mensagem não foi para o senhor. A sua frequência do centro são 12545, alterno 2685. 12545, alterno 2685, chame a 63104. Para mensagem para o senhor, 3815. Chame o centro em 1251, alterno 3395. 1251, 1395. Tá, 3895. Estou chamando o centro agora, uma boa noite, muito obrigado. Boa. Portugal 019, qualquer identity cleared bomb arrival, descend to 040, altimeter 71013. Altimeter 71013, Portugal 019, altimeter 71013. Vai ter que se adequar aos corredores visuais, pois é compulsório para na visual usar os corredores visuais em Salvador. Ou o senhor pode prosseguir pela STAR e modifica as regras lá na LS por visual. Ok, então. Permanece então esse momento. Obrigado. Valeu. 207, desça para 2000 pés com 1013. 2000 pés, 1013, 207. Salão 6313, informação Vitor, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199 decimal 8, aciona 5174 no transponto. Autorizado nível 360. Na 6-3, correto, portão 4, chão a trampo, estudante, na 3 na aproximação, até a chegada. Padrão 1013 visual. Júlio, pouso pistão no zero, vento 090 graus, com 10 nós, com 10 nós, azul 2707. Júlio, pouso no zero, azul 2707. Zero com curva esquerda no perfil da saída Pucajamo, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle 199 decima 8, aciona 5172 no transponto. Obrigado, 330 para Recife, decola 56, curva esquerda após a saída Pucajamo, Caju. Apenas confirmando após Jamo, voa posição Caju, após Caju conforme a rota do plano de voo. Portão 05, chama pronto para o direcionamento, são 3305. Go 019 fly direct to Duna and descend to 2,000 feet. Descend 2,000 feet fly direct to Duna, 019. Direita 211 no solo, boa noite. Direita 211, boa noite. Solo, boa noite. 221, 0, 6, 7, 7, 7, 7. Azul 2707, boa noite, táxi Alfa Kilo 73, atento ao sinalizador, posição prevista 2 Lima. Direita, Alfa, Kilo 73, 2 Lima, boa noite. Desça para 3 mil pés com 1013. 3.13, né? Do setor norte, 7 meias e meia para dona. Pois, position 3, proceeder. Pronto para puxação. Autorizado, reporta a porta a pé. Porta a pé. Autorizado, reporta a táxi, são 3305. Dado 6224. Comandante Scott, chame torre 19895, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, torre, o Chané 6224. Agora. Fala aí, o Chané 63, eu não sei. Para o que você quer. Fazendo 3 ali, agilizando manobras para decolar isso. Negativo. Passa a reposta sim, meu, frente checado, 63 de altímetro padrão. Boa noite, obrigado. Manter o ponto de espera da 1-0 aguado. Manter o ponto de espera aguado, né? 6-1-3. Have a good night, bye-bye. 1-1-1, I'm hit by the right temple, 1-0-9. Bye-bye, clear. Cool. Yeah, cover wolf, 1-0-1-9. Portugal 019, attack by Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, 1019. Ali mantém, cabeceira no zero. Nem mantém, né? 3-1-3. 4, Solo 50, à direita na Fox, Solo 21, decimal 1, boa noite. Direita na Fox, decimal 1, tá? Xané 6224, boa noite, tá aqui a Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, tudo lá. Xané 3, tem nível decolagem da 10, vento 090 graus com 099. Nível decolagem, Xané 6, 03. Oi, boa noite, portão 03, 305, pode estar no 05. Após agora, o Airbus da Bianca, ali mantenho no 0, na 3305. Pode ir. Coordenação com centro, oi Romeu Fox 08. 08, 305, muito obrigado. Passo 2200, boa noite, identifique chegada Mari, desça 050 para o Itap. Guarda direto Itap, desça 050, boa noite, 70, boa noite, identifique chegada Mari, desça 060. É 313, chame centro Recife em 12511, alterno 3395. 305, chame Centro Recife em 12545, boa noite. 12545, boa. Boa noite, identifique, chegada é bom, se desça o 070. Bom, 070, 73. Informação em curso agora, Vitor, copia Aracaju no 190. Copia. Autorizado para Aracaju nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde, após Conde conforme rota dos planos de voo. Controle em 119 decimal 8, aciona 5411 no transponder. Ok, autorizado 190 para Aracaju,